E esse papapá? Que chora é essa? Que papapá, papapá, aperta aí. Deixa de mocofagem, cu de gambá. Aí, agora o bicho pegou, viu? E não vai mais parar esse papapá, não, é? Tá ficando todo maluco. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Filha da puta. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Filha da puta. Corda aberta. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Filha da puta. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Filha da puta. Desce só, quinguinha. Sobe, sobe, sobe, vem na minha. Desce, desce, desce só, quinguinha. Sobe, sobe, sobe, vem na minha. O piringa quando chega, bota pra lascar. Quem não gostou, vai se arrombar. Curta a fé. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Filha da puta. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Bota, bota pra arrombar. Filha da puta. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Filha da puta. Bota, bota. Bota, bota. Bota, bota. Filha da puta. Desce só, quinguinha. Sobe, sobe, sobe, vem na minha. Homem, desce, desce, desce só, quinguinha. Sobe, sobe, sobe, vem na minha. Vai. O piringa quando chega. André CDs.